Boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Eu sou o Thiago Malta e esse é o Viver Psicologia. Hoje o tema na linha Marcos e Marcas. Abaixa um pouco, Lucas, tô gravando! Você já parou para pensar nos marcos mais importantes da sua vida? Aqueles momentos que, de alguma forma, mudaram o rumo da sua história? Pode ser um acontecimento marcante, uma perda, uma conquista, uma descoberta. Pois é, hoje eu quero te apresentar uma ferramenta terapêutica simples, mas poderosa. Na linha Marcos e Marcas. Funciona assim, você desenha uma linha do tempo. O ponto inicial pode ser o seu nascimento ou até mesmo algo anterior, como uma história familiar que te afeta até hoje. No final da linha, você marca o momento atual. Depois disso, escolhe 10 marcas importantes da sua vida. Eles podem ser vistos como positivos ou negativos. Não importa. O que importa é o impacto que causaram em você. E aí vem a parte mais rica. Identificar que marcas esses marcos deixaram. Como esses acontecimentos te moldaram, o que reverberou na sua forma de se relacionar, de sentir, de estar no mundo. Essa ferramenta também pode ser adaptada para focar num tema específico, como relacionamentos, decepções, conquistas. O essencial é abrir espaço para perceber padrões e ampliar a visão sobre a própria trajetória. É isso, meus padawans, na linha Marcos e Marcos. Lembrando que no blog do Thiago Malta, vocês terão uma imagem explicativa, mas é facinho. Caso não queiram ou não consigam acessar o blog, é traçar uma seta e 10 linhas e colocar os marcos e as marcas mais importantes da sua vida. Tá ok? Por enquanto é só e divirtam-se!